quebra. A vida é a posse que nós celebra. Eles querem fechar o caminho e o preconceito se abre nos rolezinhos. O drama nós vive, progresso nós flerta. Enquanto a paz dorme, cidade alerta. A briga ninguém compra, só vende hip hop pro Datena e Resende. Acende o estopim, a brisa do burguês corta pra mim. Me adora pra fazer um gin, vai me odiar se eu pisar no seu jardim. Pra eles Xandão, pra nós é Hyde. Veneno, um brinde ao apartheid. É nós mesmo, tem que resistir, porque não é proibido existir. A quebrada é um lugar bom, mas ninguém pode buscar. Muito mais do que teu dom é fazer um corre e busca. Os moleque tão a milhão, ninguém joga pra perder. Neguinho de quebra, fechou, vamos se envolver. Neguinho de quebra, da quebra eu sou cria. Viaturas no fervo, aí é fria. Nas linhas, alguns caras se perdem. E as linhas que eu falo não é estria. Sem guia, corra, não pare. Quebrada, versão humana do safari. Rei leão, perde o comando. Manifestação, as hienas em bando. Observando a selva, as cobras, os cururu. Rango para os fera, carniça para os urubu. A quebrada muda a partir do seu visu. E a rotina se repete tipo déjà vu. Um preto com gás que nem Pepsi. A vida me atrai tipo mulher sexy. Exe, nós não cola. Repete seu ciclo, nave não decola. Aí não rola. A quebrada é um lugar bom, mas ninguém pode buscar. Muito mais do que teu dom é fazer o corre e buscar. Os moleque tão a milhão, ninguém joga pra perder. De quebra, fechou, vamos se envolver. Veja as gamas se derreter. SP011 é o DDD. Hey Joe, segurança tá olhando o que? Minha vida não é um show tipo BBB. Oh, corigosos eu sei que deixo. Herança do meu pai, a barba no queixo. Os kits da hora, lá vem o negão. Artista ladrão, qual será o meu eixo? Favela, lucro, sucesso. Mas pra favela não tem ingresso. É a máquina, tudo tão trágico. Falta o básico. Vendem excessos, doutor, cê tem noção. Propaganda, crediário e as promoção. Consuma ou soma, eis a questão. É fácil pôr a culpa na ostentação. A quebrada é um lugar bom, mas ninguém pode buscar. Muito mais do que teu dom é fazer o corre e buscar. Os moleque tão a milhão, ninguém joga pra perder.